25 é a nova toca do oboé em pleno radar. 97.8 MHz Rádio Difusão, emissão online Radar Lisboa, aliás www.radarlisboa.fm. Olá, boa noite. And I'm so tired. Just take me in time tonight. feriado 25, noite dentro, e 23, uma da manhã, na pontinha da antena Radar. Inauguramos os sons de hoje com som nacional a que temos dado a devida atenção. O álbum tem um genérico complicado. Complicado não, mas longo. 100 Miles from Thoughtlessness. O projeto Noiserve. Welcome Party, aquele instrumental que ouviram. Consolation Prize. E para terminar a passagem e a fase inicial da nossa edição de hoje, Melody Pops Noiserve. Walks and talks all night. It's wandering thoughts, all right. Lover and pops in style. It's melody pops, just smile. In the back, y'all, we're gonna have some party time. Don't you know we're gonna get down real fine. Yes, we are. We'll be right back. voltinha da Antena Radar, regime segunda a sexta, e dá também terça a sábado, 23, 1 da manhã. Ligando noite a outra noite, é Viriato 25, a nova Toca do Lobo. Se bem que este lobo, segundo indicações superiores, não seja o Canis Lupus, mas o Canis Radiofónicos. Instruções de Pedro Ramos. Por aqui em soltas, uma emissão dupla com menos rubricas do que é habitual, soaram os Endless Boogie com Smoking Figs in the Yard, Stephen Malkmus and the Jigs. Of charcoal gray. da Operação Noite dentro da Radar, com Viriato 25, Nova Toque do Lobo, Endless Boogie, Smoking Figs in the Yard, também Stephen Malkmus and Jigs com este Elmo, Delmo. Viriato 25, uma emissão de António Sérgio para Radar 97.8 MHz Rádio Difusão online radarlisboa.fm. Viriato 25, um baluarte da resistência. Emissão com menos rubricas do que é habitual, falha-nos esta noite Tira-linhas de Ana Cristina Ferrão, mas há de qualquer modo Colher de Blues mais daqui a pouco, cerca das 23:45. Let's have some more music. dentro na Radar, mais uma das, aliás, a primeira das duas horas de Viriato 25 de Nova Tóquio do Lobo em plena Radar, pontinha da antena 97.8. Foram os Black Mountain do álbum In the Future com este Wu Can. Direito ainda a uma inscrição rápida nos New Cuts para esta noite. Wooden Ship Gips, aliás, Wooden Ships, We Ask You to Ride. Escapou a uma inscrição nos New Cuts, We Ask You to Ride, o tema para os Wooden Gips. Há aqui uma dificuldade, é um SH e um J em vez de Chips, normalmente. Wooden Gips. Não dá. Viriato 25 noite dentro na radar pontinha da antena 97.8 MHz. no blog, blogradar.blogspot.com, quase tudo ou mesmo tudo sobre o que se passa ou se vai passar na Radar. Vamos a caminho de mais uma colher de blues, daqui a uns escassos 10, 9 minutos. 31 Today é Amy Mann. 2 horas de feriado, 25 da noite, dentro da Radar, foi 31 Today para Amy Mann. The Zuttons. What's your problem? I don't get what your problem is. You got me ready. são ainda soltas e ainda dá direito a uma curiosidade antes de chegarmos à colher 12 desta noite. Single para os Zatans, Watch the Problem, e à moda do que os Manic Street Preachers faziam há uns bons meses atrás. Também a versão instrumental, portanto, sem voz, dá para brincar e imaginar-se o karaoke da coisa. What's your problem? São de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25. O uivo da resistência. Habitualmente às 23h40. Alto. Às 23h45, hoje um pouquinho mais tarde, é a nossa colher de blues, socorrendo-nos nesta altura de John Hammond e o notável álbum Wicked Grin.

de blues da noite, com o original de Tom Waits, Get Behind the Mule, para o álbum Wicked Grin, de John Hammond. Convosco é Virgato 25, pontinha da antena Radar 97.8 MHz Rádio Difusão, emissão online www.radarlisboa.fm. É Virgato 25, a nova toca do Lobo na Radar. Minutos finais da primeira hora da dupla de hoje, com o álbum Recovery, Loudon Wainwright. Os velhos temas da juventude de Loudon Wainwright III, recuperados pelo próprio e pelo produtor Joe Andre, para as instrumentações e tecnologias dos dias de hoje. Das canções, o coração delas está lá na mesma e bate tal qual. Drunk men stagger, drunk men fall, drunk men swear, that's not all. Quite often they will urinate outdoors. Like widowed women, drunk men weep. Like children, curled up, drunk men sleep. Like a dog, a drunk will crawl around on all fours. Be he broke bum or rich rake, his dinner be it bread or cake, his beverage be the worst of whiskey, finest wine. Puke, it stinks, and so it seems. Drunkards go to great extremes. There's yet to be a perfectly straight line. Drunks talk strong when drunks are weak. It's easy for a drunk to speak straight from the heart. Drunk, get drunk, so it seems. Drunkards

dress. You set your style, you look like nobody else. What kind of life is kids you factor in life? Working for peanuts, one thing on your mind. Uptown, uptown, uptown. Uptown, uptown, uptown. You go out dancing, taking drugs with your friends. You feel so good, you never wanted to win. Viriato 25, uma emissão de António Sérgio para Radar 97.8 MHz radiodifusão online radarlisboa.fm. Viriato 25, um baluarte da resistência.

citizens and down beneath this bleeding ground. Entre segunda e sexta, 23, uma da manhã, na Radar, a nova toca do Canis Radiofónicos, Viriato 25. Foram três temas também nesta mais plácida visita ao novo Woven Hand, Ten Stones. Viriato 25. Uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25. O uivo da resistência. Viriato 25. Me see.

at the coffee table swallowing pots. Can't pay attention to the sound of anyone. A little more stupid, a little more scared. Every minute more unprepared. Made a mistake in my life today. Everything I love is lost in drugs. I wanna start over, I wanna be way, way out of sync from the beginning. I wanna hurry home to you. Put on a slow dumb show for you. Track you up so you can put a blue ribbon on my brain. Got out very, very frightening. Somewhere to stand instead. I leaned on the wall and the wall leaned away. Can I get a minute and not be nervous? I'm not thinking of my day. My leg is wobbling, my leg is pins. I better get my shit together, better gather my shit in. You could drive a car through my head. Radar.